Hoje o assunto da nossa palestra aqui é Relações do Além-Túmulo. Isso está no Livro dos Espíritos, mais precisamente no capítulo 6, no item 274. Quem quiser depois conferir, é só procurar no Livro dos Espíritos, capítulo 6, no item 274, 274, que está bem elucidativo essa questão das relações a respeito do Além-Túmulo. O que é além-túmulo? Bom, além-túmulo, naquela época, o Kardec ele colocou essa questão do além-túmulo, acho que mais para tentar dar um pouquinho mais de ênfase, né, na questão das relações que existem após a morte física. Então, o túmulo não é nada mais, nada menos do que o sepulcro, do que uma sepultura. Então, as pessoas, quando são sepultadas, é o túmulo. Então, além do túmulo, é a vida que existe após essa vida. Então, como é que funciona essa questão do além-túmulo? Como é que funciona essa questão das relações? O que são essas relações? Como é que funciona a comunicabilidade? Como é que funciona a comunicação entre espíritos desencarnados? Será que funciona exatamente como funciona aqui com nós? Será que funciona exatamente através da palavra? Através dos gestos? Ou será que funciona através das ideias, do pensamento? Então eu vou citar aqui um autor, um filósofo que viveu lá 400 anos antes de Cristo, Platão, criador da dialética, criador dos diálogos de Platão, aluno de Sócrates. Ele, naquela época, ele escreveu uma obra-prima, o livro chamado A República. E nessa República, a obra, a República, existem alguns livros que eles chamavam de livros, a gente chama de capítulos. Então existem dois capítulos, que são o Fédon e o Menon. E nesses capítulos está bem explícita lá a questão do mundo das ideias. O mundo das ideias em que Platão, já naquela época, dizia que tudo aquilo que existe aqui é uma cópia extremamente igual, perfeita, daquilo que existe no mundo das ideias, que ele chamava de mundo das ideias, e nós aqui chamamos de mundo, hoje, mundo espiritual. Então, como é que funciona no mundo das ideias a comunicação? Ela funciona exatamente pelas ideias. No mundo espiritual, nos planos espirituais, existem vários níveis. Jesus mesmo dizia, na casa do Senhor há várias moradas. Tudo depende dos níveis de cada morada. Então, nós lá estaremos sem o dom da palavra, porque nós não temos mais o nosso veículo físico. Esse corpo físico, esse corpo carnal, ele vai apodrecer lá no túmulo. E nós, além do túmulo, nós vamos ter quem? O nosso perispírito, que é uma cópia fiel do nosso corpo carnal, e nós vamos nos comunicar através daquilo que a gente chama aqui hoje de telepatia, de pensamento. Quando a gente se comunica através de pensamento, o que vai acontecer? Alguém consegue aqui ficar algum minuto sem pensar alguma coisa, quando se está acordado, não se está em estado de sono profundo? Até mesmo quando se dorme, a gente sonha e a gente pensa. A gente consegue ficar até alguns, ficam até 5 minutos sem respirar, outros ficam 2 minutos, outros 30 segundos, outros 10 segundos, outros 1 minuto, mas ninguém consegue ficar 2 segundos sem pensar algumas coisas. Essa é a questão. Nós, lá, estaremos totalmente desnudos do nosso veículo físico e carnal. Nós estaremos no mundo físico exatamente tal e qual nós somos, tal e qual nós pensamos. Lá nós não vamos nos esconder de ninguém. Não haverá lojas de roupas lindas e bonitas para as celebridades. Não haverá clínicas onde vai se fazer trabalhos de estética, de plásticas, lá não haverá nada disso. As pessoas lá serão tal e qual elas são. pelo pensamento. E esse pensamento ele é regulado pela questão moral. No próprio livro dos Espíritos está bem claro. As pessoas lá estarão pela sua moralidade, pelos seus conceitos morais e pelos seus princípios éticos. Aqueles que aqui tentam burlar, aqueles aqui que são hipócritas, que dizem uma coisa e fazem outra, que são falsários, aqueles aqui que são dissimulados, lá eles estarão totalmente abertos. Todo mundo vai ver realmente o que, que eles são. Então, o que, que vai acontecer no mundo espiritual? Aqueles que são exatamente os hipócritas, eles vão estar entre eles. Os falsários, os corruptos, aqueles que aceitaram propina, aqueles que são exatamente os injustos, enfim, todas essas baixas, essas palavras, esses, digamos, sentimentos de invertidos do ser humano, lá eles estarão, digamos assim, unidos pela vibração de cada um deles. Os justos, os bons, os humildes, eles estarão elevados. No próprio livro dos Espíritos diz bem claramente que aqui aqueles que tentaram se elevar, tentaram se exaltar, se glorificar através da matéria, através do poder, lá eles se sentirão extremamente humilhados. E aqueles que aqui foram humilhados, foram simples, seguindo seus conceitos morais, seus princípios éticos, lá serão exaltados, serão glorificados, serão os líderes. Porque lá também existe, sim, uma hierarquia de poderes. Mas não aquele poder doentio, aquele poder maléfico que existe aqui hoje, de querer um ultrapassar os outros através, digamos assim, dos ganhos ilícitos, da questão de levar vantagem em tudo. Não. Lá haverá o poder justo, o poder sem interesses. Existirá o poder onde aqueles que têm realmente dentro deles aquela questão dos conceitos morais, aquela questão de moralidade, de ética, da eticidade que se chama, eles poderão andar, poderão volitar no meio dos maus sem serem vistos. Porque seria, digamos assim, a missão deles de tentar, aos pouquinhos, ajudar aqueles que estão nessas situações, né? Onde aqui na Terra eles foram injustos, foram hipócritas, subiram na vida através de iniquidades, através de falcatruas, através de suborno, através da injustiça de querer passar por cima dos outros sem respeitar a liberdade alheia. Ora, esses aí eles vão estar todos eles unidos e a gente sabe onde é que eles estão. Eles estarão nos umbrais, estarão penando suas penas. É isso aquilo que Jesus fala, fala bastante, né, do choro e ranger de dentes. São essas pessoas que aqui não mediram esforços para alcançar aquilo que eles queriam alcançar na matéria. Mas lá no outro lado, o caixão, a gente diz vulgarmente caixão, não tem gaveta. Ninguém leva nada para o outro lado. Do mundo só se leva a vida que a gente leva. Essa é a questão. Então lá, no momento que chegarmos no outro lado, chegarmos no mundo, que dizia Platão, né, mundo das ideias, seremos totalmente desnudos. Estaremos desnudos de todas as nossas vestimentas, sejam as indumentárias de pano e seja também a vestimenta carnal. Lá estaremos totalmente à vista de todos, da maneira que nós realmente somos. Se aqui fomos justos, bons, sensatos, coerentes, ora, lá nós estaremos. Não vai ter problema para quem é dessa forma. Porque lá seremos exatamente da mesma forma que somos aqui. Agora, aqueles que aqui dissimularam, passaram por cima, aprontaram poucas e boas, ora, haverá o retorno. E eles estarão todos eles, de igual forma, unidos pela vibração que existe entre eles, né? Pela atração vibratória que existe entre eles, tentando fazer o quê? Lá não tem mais quem enganar depois. E é que nem aquilo que até o Mick falou há algumas, acho que a semana passada, a outra, a questão do muro. Aqui existe a possibilidade, sim, de andarmos em cima do muro. E dependendo da situação, ir para o lado ruim ou o lado bom. Dependendo, é claro, das circunstâncias e dependendo dos nossos interesses. Mas lá não vai mais ter esse muro. Lá a gente vai estar num lado ou vai estar no outro. Exatamente no lado em que nós realmente somos e que nós nos identificamos. Então, essas são as relações. É, pelas minhas palavras, se vocês lerem aqui é um pouco diferente, mas é aquilo que realmente acontece no mundo espiritual. Então, resta a nós aqui colocarmos, digamos assim, em questão, uma reflexão, e pensarmos como é que cada um de nós, como é que nós somos? Quem somos nós realmente? Se hoje nós tivéssemos que, nesse momento, desencarnar, o que é que aconteceria com nós? Em que lado do muro nós estaríamos? Quem realmente nós seríamos no outro lado, no além-túmulo? Então é uma proposta de reflexão e é bastante complicada essa questão. É isso. Obrigado.